99. Voando 1895, voando 612. Torre Salvador, gol 1612, boa tarde, sinal ILS. Só 95, para que faz o sobrevoo, o Roberto Sobral. Tá aguardando pista livre. Observação, boa no meio, André. Foi meu escavar bravo, prossiga. Ah, você não sobrevoou aqui, tipo a sua, era o clube, tá? 5 minutos. Foi meu escavar bravo, confirmei a sobrevoar o parque de Pistão Sul? Ah, já sobrevoei, cara, já tô sobrevoando o aeroclube agora. Sente o meu escavar bravo, reporte para cruzar a captura no zero, confirmando se irá sobrevoar mesmo. Galeão, nível 320 para autorização PC. 201 no Galeão 360, só instante para COP, já temos aprovação, atinto 1014. Aguarde autorização 6201. No solo, aos 31, no trip 5487. Alternativa Campinas. 6-3-4-10, alternativa é? Confins? É, Campinas, tá. Campinas, confiar, ataque direito via Índia, a cauda do... a terra da trip. Número 2, para decolagem, altitude 1014. Boa viagem. Frente contada dessa com 1014, graças a 357. Boa tarde. Horas e 10, até na Campinas. Ó, tem duas aeronaves modulando aqui. O Gol 85 em portão 5, aguarde para o pushback. E o Gol no 755, tá pronto pro táxi? Confirma os dados, por gentileza. 192 a bordo, 3:10, até na Campinas. 192, 3:10, Campinas. Táxi autorizado até através do portão 612 e reporte para prosseguir ainda nesta. E aí, livre táxi até através do 612, vai reportar no 755. Já 206, esquerda, Juliette observando a saída do 320 da TAM para o portão 01. Gente, esquerda, parte 2 do 1, vai acompanhar aqui o 420. 25487, esquerda, Quilo, parte 3, remota 05. Quilo, parte 3, 05, 4-7. 856, só instante para puxar no portão 5. Entende, 856. Ação autorizada, chegada bom. Esse para 4 mil pés, ajuste no 014. Bom, 4 mil pés, 5 a 3, Salvador, muito boa tarde, é o 6720, a 1 milha do externo baixado e travado visual com campo. 6720, continua aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, 6720. Que guardião 0 milha para Ondina, confirme o POB. Ok, decola então da presente do pátio 3 com Prua Sul. Evite sobrevoo das aeronaves, atento aos postos de iluminação. Vento 120 por 8, chame fora do solo, guardião 06, Prua do litoral. O Prua Chanel 143. Está autorizado, Chanel 143, reporte estabilizado. Posta na 143. Web 6720, check trem, livre pouso, 120 graus, 07 nós. Realizado o pouso, pista 10, 6720. Está travado. E aí, Juliette? Alfa, reporta 710, pronto. Liga, Roberto Sobral. Transferência, guardião 06. Gente, entende que não está autorizado a cruzar, ela precisa comprar do litoral. Afirmativo. Domino 2 na escuta. Na escuta, na 62. Quem em frente, confirmando até antes da Juliette, chama para ingresso. Portão será o 2, né? Ok, até a Juliette, fora vai ser o 2. O Guardião 06 só confirmou, 03 a bordo, é isso? Não, 05, já atingi o litoral. Ok, 05, seguinte. Ao cruzar aí a final da 35, chame o controle, 208. Tente curvando à direita, ingressando ao corredor Axé. Vai chamar após o cruzamento o controle. Mantenha a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha após a curva à direita. Perfil subida da El Leda após Leda, direta posição bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 1, 20.8, ator 1 no 895 e o transponder 5474. Obrigado, Galeão, 360, cola da 1.0. É, 2000, a terceira milha mantém reta, após curva direita da El Leda Bridge. Rota é a Hunter Blue 1.0, Smart, após faz plano. Controle de Leda 208, torre 295, transponder 5474. Isso mesmo, 2.0. 620, no cotejamento correto, portão 4. Chame, pô. Chama, portão 201. Posições visuais, tem a FPS, corredor Axé. Gente, vou chamar na final, Brondina, 06. Sim. 36, solo 219. 219, mensagem 30. Passarelo 2231 no livre decolagem, 130 graus, 099. Vai alinhar inicial 2231. 20, táxi autorizado até antes da Juliette, aguardando para ingresso. Táxi da Juliette aguardando para ingresso, mensagem 30. Quem chamou, confirme? 357, pronto. Mantenha o ponto de espera. Certo, ingresso autorizado, atentando aí o 37 companhia na saída do pátio 3. Táxi autorizado até o portão 2. Não chama o controle? E decolou os 39108, controle. Obrigado, Batalhante. E o 61143 sem livre pouso, 130 com 7. Livre pouso, 6143. Zero. Novo 156 com 176 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, altera Natal para o táxi. 7176, 310 Natal. Observa. Entrada do 737-800, objeto à sua direita, vai cruzar sua frente após o 37 objeto, em frente, segunda direita, seguindo 800 companhia, no ponto de espera, torre 1895, altímetro no 04, boa viagem, Golo 856. Vem após os passageiros do objeto, procede pelo ponto de espera, e lá um, chama 1895, Golo 856, boa tarde. Vitoria de Juliette, apenas para informação, tem um tráfego às 2 horas da meia dos milhas. O Robson 44 mantendo 500 pés. direita, libere a direita, eu livrei a sol 219. 219. Como é que foi de 06? Solo Salvador, Oxané, Neon, 43. Dois. Tente, dúvida, falar, gente, eu sou na base, tá aparecendo mensagem. Oi, Salvador, boa tarde, igual 9755.0 10, pronto. A linha e mantém. A linha mantém a 10, 9755. Vem 1755. Vai Tarifa, direção de Cerrado, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, reporta a rotatória. Reporta a rotatória, Vitorinha Juliette. Frequência Roberto Cabral. Gol 60, na visual, pode ser 2000. Gol no 601, numa querendo 4000. Peço para não complicar com uma saída, agora só estou ficando 2000. Positivo, direção para 4000, melhorando. Em 567, decolar os 42, acione o transponder 5476 e chame o controle 1208. 5476-1208, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, TAM 3567, decolado, 1800 pés. TAM 3567, contato radar, sou para o nível de voo 360, sai da Arbor Elefa. Arbor Elefa, quando possível para o Atim Elefa, TAM 3567. Após 2000, direto Elefa, TAM 3567. Após 2000, direto Elefa, obrigado. Gol no 601, desce agora para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. 2000, autorizado ILS, repassará estável, gol 601. 1120 grau, 089. Vítor, decolagem, sinal 0, gol no 7. Gol 56, ponto espera, pronto. Após o companhia ali mantém, 7856. Coordenado, companhia ali mantém, 856. Vitorinha Juliette, torre. O noito desse mal na. 295, Juliette. Sou Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. Número 01, completa a torre. O noito desse mal 95. 295, obrigado. Faça 360 pela esquerda e prossiga para o pouso. Vitorinha Juliette. Autorizado, aproximação, reporta 3 milhas, caso fale a comunicação 360, autorizado pouso, Júlia. No 755, decolado aos 44, controle 1208. 208, boa tarde, obrigado, bom 755. Torre, gol 601, 2 milhas e meia para o marcador externo. No 601, continua a aproximação, lá de bicho livre. Gente, melhorou não. Gente, da Quebec, autorização. Prossegue, guardião. Prossegue. para o solo, informação Quebec, 1014. Reporta a parte do assunto. Dois aeronaves, cliente da Quebec, para atualização. Afirmativo, Quebec em curso confere, altitude 1014, vitória da conquista, nível 200, já aprovado, só um instante, copy. 7104, 200 aprovado, aguardando, 219. Está presente, Leda, gol na 755. 101, 30 graus, 059. De decolagem, gol 856, 590. Centro da Gillette, número 2, né, seu Popov? Afirmativo, faça um 360 curto pela esquerda, rebote na final da 17 novamente, Júlio. 7, Júlio, foi o 360, 01 no livre pouso, 130 graus, 79, check 30. Baixo retrasou, tem livre pouso a 190, voo 601. Boa noite, 56, decolado aos 47, controle 208, bom dia. 208, bom dia, noite 56. Vitorinha Juliette, complete a aproximação para 17. Tem embaixada travada de fábrica, livre pouso 140 com 79, Juli. Completa livre pouso no 7, Vitorinha Juliette. 390, na saída PUC, 956. Controle, o Guardião 06 está presente de Iguaçu. Guardião 06, chame a torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95, Guardião 06. Salvador, Guardião 06. Prossiga. Sua intenção é parte do Graé? Confirme. É o Guardião 06 através de Pituatu. Ok, dá presente, aproxime direto para o Graé, chama na final para o pouso. Guardião 06. Dá presente, direto para o Graé, chama na final o Guardião 06. Decolagem pistão no zero. Após a decolagem, mantenha a reta até cruzar 2000 pés ou afastar-se 3 milhas. Então, inicie a curva pela direita. Antes de voar direto para a conquista, cumpra o perfil subida a Arvor. Elefa após elefa e sim direto conquista. Controle 1208. A torre 11895, acione 5511. Sente. Atualizado 200 para a vitória da conquista. Coladão 90, curva à direita. É, após 2000 pés ou 3 milhas de DNA. Cumprir na saída Arbor Elefa após vitória da conquista. 1208, controle. 118, decimal 9514, 5511, o transponder. 219. 5 no correto, arremoto 5 do Pat 3, pronto, 3. Amaral, 5. É, sou o Salvador, é, boa tarde, Gono 601, livrou na moto. Boa tarde, Gono 601, táxi em frente, segunda esquerda, via Juliette, partiu no portão 5. Segunda esquerda, Juliette, portão 5, Gono 601. Para o Grané, o Guardião 06. O 06, ciente, sendo solo controlado, vento no 30 graus, 089, Guardião 06. Contato, solo, Guardião 06. Controle, o Guardião 06. Prossiga. Autoriza por uns instantes cruzar o eixo do 17 sobre o voo aqui da Estrada do Coco por 30 segundos. Estou visual com o tráfego prosseguindo para a cabeceira. Sim, pode prosseguir no cruzamento, mantenha minha escuta, Guardião 06. Sim, 06. Boa tarde, Juliette. Direto e Itaca. Falou, Salvador, 5219, para o Buscar Canadá. Tango, Hotel Oscar Zulu, prossegue. 5219, solicito o Buscar Canadá. O Pátio 3, reporte pronto para iniciar o táxi. Autorizado, Buscar Canadá, tomada para o táxi, 5219, aqui. Boa tarde, 54 no 5, Léos, confere? Afirmo, senhor, de Léos, 54. Pronto para copiar? Pronto para copiar. Salvador, nível de voo é o 140, decolagem pista 10, mantenha reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após curva à direita. Antes de voar direto, Ilhéus vai cumprir o perfil da subida da El Leda. Após Leda, direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8, a torre 118,95. Acione o código 0267. Estado então, Salvador para Ilhéus, nível 140, qual da torre 0, curva à direita. Após Leda, direto e Léo. Frequência do controle 1208, torre 1895 e o transponder 0267. Trip 5467. 0267, correto. Seria qual a posição no pátio? O Terra Company puxou a sua esquerda. Estaria na 06 do remoto? Na 06 da remota. 7, 06 remota, chama pronto. Agora pronto. Azul 4206, ciente da FedEx, autorização Recife 330. Sim, é o Azul 4206? Afirma, pronto, código. Ok, 370, segundo repetitivo, então, aprovou de Salvador para Recife, nível de voo 370. A rota inicial é pelo 58, pista 10, decola. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou afastar 3 milhas. Então inicia a curva pela esquerda, cumpre perfil de subida Pucajamo. Após Jamo, Caju, é a transição. Controle 120.8, torre 1895 e o código 5502. Tá aí. Decola da 10, mantém proa por 2 mil pés ou 3 milhas após curva esquerda, perfil Puca, Jamo, Caju. Controle 208, torre 1895, aciona 5502, o 4206. 5502, está na pole position, chama pronto. Camará. Solo, trip 5219. Doito no 9. Aguarde um minutinho, por favor. O centro Recife, 126, decimal 0. Recife 260, obrigado, um bom domingo. Salvador, 5219, POB 72, 2 horas e 45 autonomia, alternativa Salvador, solicito táxi. POB 072? 72. 72, é isso? 7 de 7. Afirma, 72, 72. 72 copiado, Salvador, como alternativa, 2 horas e 45. Táxi autorizado em frente, ingressará a segunda pela direita. Via Índia, ponte 010, 1895, altímetro no 014, boa viagem. Gente, no 014, táxi, Via Índia, 718-9-5-14-352-19, obrigado, bom trabalho. São 3894, desça para 2 no pé da gente no 014. 2014-3294. Papatango, Vitor Mike Quebec, prossiga. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais no 1500 pés e corredores. Reporta Paripe. Porto 94, autorizado sinal inércia, porto estabilizado, o ajuste no 014. Porto estabilizado, 0024. Solo Oxa 6201 no 4, suspeito estacionamento, por gentileza. 014, temos um ATR da tripla para passar a cauda, taxiando sentido com espera. A 5, tráfego liberado, autorizado no 4, chame táxi da 201. E se o ATR passar, a gente está autorizado então, obrigado. Boa tarde. Picho no zero, vento no 40 graus, 069. Autorizada a decolagem no 0, 35219. Bravo que Luiz, que solo 58 backtrack, táxi até o pátio 4, na minha escuta, até o corte. Salvador, muito boa tarde, é o WebJet 6720, sente da informação Quebec para o Galeão 360, está no portão 8. Sente, Galeão 360, Quebec, confere, ele 14 no altinho, ponto 4. Firma aqui, Luciano. Autorizado Galeão, nível de voo 360 via Upper Zulu 10, SMAP, restante conforme a rota do plano, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após a curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge, controle 120, décima 8, torre 18, 95, transponder 5507. Autorizado Galeão 360 via Upper Zulu 10 após esmato, decola da 10, mantenha a proa até 2 mil pés ou 3 milhas, após curva à direita na saída da El Leda.